Eu vou conversar agora com o Cláudio Siqueira, ele que é membro do colegiado, também do Núcleo de Comunicação ali do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para falar a respeito da instituição Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu e também de uma comemoração que vai acontecer, sem ser este sábado, o próximo. O que é que estará na pauta até desta comemoração? Então, vai ser um sarau. 10 de dezembro é a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi emitida pela ONU. Então, dia 8, que vai ser sábado, vamos fazer um sarau em comemoração a esse evento, né? É um marco muito importante para os direitos humanos. É uma declaração, né, que tem 30 pontos, que define, né, a pessoa humana e seus direitos universais, que se fundamenta dentro da lógica da cultura ocidental. E dentro... Ele dá base, então, para toda a luta e ativismo de direitos humanos assim, no mundo. Então, nós vamos comemorar tendo um evento com sarau, com música, né, com chope, a preço bem popular, espetinhos, brechó, feira, doação, troca de livros e várias atividades culturais aí que está programada. E esse sarau, né, em homenagem aos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, acontece na sede, justamente, né, do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu, que fica exatamente onde? Fica ali na região da Vila A, né? Na Vila A. Agora não tem de cabeça o endereço. Mas tem até uma plaquinha ali perto plaquinha, É porque são aquelas ruas que tem nome de bicho e muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Mas fica ali perto do futuro mercado municipal Antiga Cobal, né? É, correto. Subindo a Rua do Chororó, né? Então a primeira esquina dobra, tem uma plaquinha, tá tranquilo. No evento que tá no Facebook, tá o endereço correto lá. Agora me deu um branco, né? Mas eu lembro. Apesar de passar por ali com frequência, não consigo associar mesmo o nome ali das ruas. Eu acho até que era mais fácil na época em que a Vila A tinha números, né? Ao invés de nomes de rua, era até um pouquinho mais simples de se localizar ali alguns endereços. Mas enfim, acontece na sede ali do Centro de Direitos Humanos, que é uma instituição que já existe há várias décadas aqui na cidade. Ela passou por um período ali em que esteve inativa, mas há vários anos... Foi recuperado? Como é que está sendo feito o trabalho hoje em dia? Então, ele tem, assim, várias atividades pequenas, né, e atividades médias, mas também na assessoria jurídica. Nós temos advogados, que agora também comporam um núcleo também de advogados, né, dentro do Direitos Humanos, que atende, assim, a questões gerais. Então, existem vários trabalhos sendo desenvolvidos. Inclusive, esse ano terminamos um ciclo de formação no Porto Belo, em associação com a Igreja Anglicana, que é o curso básico de Direitos Humanos. Temos planos de continuar isso em outros bairros agora, a partir de janeiro. Só que tudo depende dos braços que nós temos, né? Então, dentro desse limite, temos feito bastantes atividades. E é muito importante esse sarau para a gente poder bater um papo e esclarecer, né? Não digo assim esclarecer, mas assim... Eliminar certa confusão que tem sido feita sobre direitos humanos. Existem muitas inverdades que são ditas, né? Como que se direitos humanos defendessem bandidos. E, na verdade, é o contrário. O que os direitos humanos realmente luta é pela máxima penalidade da lei à pessoa humana que cometeu o crime, cometeu o delito e tudo mais, né? Mas na condição da pessoa humana. O que acontece é que o nosso sistema judiciário, que beneficia realmente a impunidade, e os direitos humanos estão lá tanto para defender quem sofre abuso do Estado, como também aqueles que não são realmente julgados corretamente pelo Estado, né? Sendo beneficiados assim por uma... Assim... Não condenados ou condenados. Esse é o papel dos direitos humanos, né, no mundo. E vale lembrar que, enfim, são 70 anos agora da Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos. Ela surgiu lá em 1948, um período de pós-guerra em que se sentiu essa necessidade de reforçar aí as garantias básicas, a segurança da humanidade após várias atrocidades ocorridas? Então, essa declaração ela tem caráter ocidental e liberal. Isso já contradiz o que vem dizendo que a declaração é esquerdista. Na verdade, a declaração e a ONU não tem, assim, uma filosofia esquerda-direita. A figura humana não tem lado político. Tanto que a declaração, ela defende que o indivíduo tem a liberdade de escolher a filiação política e religiosa. Então, nesse ponto, ela é universal nesse sentido. Ela se fundamenta na cultura e civilização ocidental. Então, se for ver lá os 30 artigos, né, tem a defesa da propriedade, né, a defesa da segurança e também cobra dos estados modernos a erradicação da pobreza. Né. A nossa legislação, que é uma das mais avançadas que existe no mundo, a brasileira, né, que pena que, né, que precisa ser cumprida, né, ser fundamentada em cima dessa declaração, né, e ela é uma das constituições mais avançadas. Então, relembrar e comemorar essa data é muito importante para isso. Inclusive, a gente pegar lá e reler os 30 artigos, ver que os direitos humanos está muito mais aquém do que apenas uma disputa política, uma disputa que possa, né, vir nos debates, e muito além do simples conflito entre polícia, cidadão e tudo mais. Ela vai a níveis mais estruturais, né? Sobre a erradicação da pobreza, a dignidade humana, a luta pela igualdade de gênero, pela liberdade do ser o que quiser ser, contanto que não inflige a liberdade do outro. Isso está tudo esclarecido lá. Então, é um marco muito importante. É um marco moderno dos direitos humanos que vem numa discussão que, na verdade, esse desenvolvimento é de mais de milênios. Começa lá atrás, né, já com a fundação do cristianismo, né, no ano 300, com a discussão do direito divino, ou seja, a terra é criada por Deus e é dada ao homem. Começa aí esse debate. E daí, com o iluminismo, vem o debate do direito natural. O homem tem direito à vida. E, desse tempo para cá, se discute que tipo de ser humano de fato é humano. E essa declaração determina que todas as pessoas são humanas. Que até um tempo atrás nem todo mundo era humano, né? Pois é, esse é um ponto que a gente precisa ressaltar, porque vamos pegar aqui o Brasil, por exemplo, né? Nós tivemos a chamada Lei Áurea, a abolição da escravatura, em 1888 apenas, né? O último país aí antes do nosso hemisfério a abolir esse tipo de prática, porque até então determinados... indivíduos que viviam na nossa sociedade, né, pessoas como nós, mas que tinham uma cor de pele diferente, eram tratados, inclusive, como mercadorias, enfim. Nos nossos próprios indígenas, né, no começo da colonização, se discutia se eles tinham alma, se eles podiam ser chamados seres humanos ou não, enfim. É algo até recente aí, inclusive, 70 anos de Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos é pouco se a gente comparar com tudo que já aconteceu aí ao longo da história, né? Não, então, é uma coisa assim que a gente pensa hoje, olha para trás e pensa, mas é que absurdo. Só que hoje estamos discutindo a sexualidade da pessoa. Uma coisa que realmente não faz sentido. A gente discutir se a pessoa ela tem que ser hétero ou não pode ser hétero, ou sei lá o quê, né? E ainda temos debates que são absurdos, que daqui uns anos para frente vão pensar, olhar para trás e falar assim, nossa, mas a gente debatia sobre isso. Então hoje nós olhamos e pensamos, há 70 anos atrás nem todo mundo era considerado ser humano. Que é um absurdo para nós hoje, né? E naquele momento de pós-guerra, a declaração ela foi... escrita, né, foi declarada, para se opor ao Oriente, no caso, né, que criou o Bloco Socialista. Então, essa declaração é de caráter ocidental e capitalista, né? Isso já contradiz todas as inverdades que têm sido feitas sobre a atuação de direitos humanos. O direitos humanos ele atua dentro de uma lógica ocidental e liberal, né? O que é engraçado, se a gente for pensar bem, no sentido filosófico, né? E por que existe essa confusão hoje? Porque no Brasil, realmente, se a gente for olhar aí, especialmente nos grupos que se identificam teoricamente como de direita, né, porque esse limite no Brasil entre o que é direita, o que é esquerda, o que é centro, ele acaba sendo bem difuso, muitas vezes, no geral da população. Mas a gente observa aí que grupos que se intitulam de direita carregam pesadamente contra a questão dos direitos humanos, como se fosse algo absurdo, enfim... Da onde surgiu, na sua avaliação como membro, né, de uma instituição, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu, de onde surgiu isso? Como é que se pode até combater, né, esclarecer a população sobre esses pontos? Então, a declaração ela determina o quê? O Estado moderno sendo configurado. Então, a declaração determina os Estados que as suas lideranças sejam do povo, a partir de eleições, sufrágio universal. Ou seja, todos os cidadãos devem votar. Quando uma extrema-direita, que na verdade ela se fundamenta não numa base histórica, mas sim numa onda de ignorância e revanchismo, né? Que cria uma filosofia, na verdade, fundamentada em ânsias, né? Tipo, em repressões, que daí aparece uma figura messiânica que declara aquilo que o povo quer ouvir. Essa direita não é uma direita filosófica, né? Não é uma direita fundamentada em cima da lógica do conservadorismo, assim, é retrógrada. Ela vai contra os valores da democracia. Por isso que tem que atacar os direitos humanos. Os direitos humanos são um marco de defesa da democracia. Bom ou ruim, defende a participação do povo na eleição dos seus representantes. Então, essa nova direita que surge hoje, ela tem mais identidade com o fascismo. Ou seja, o autoritarismo. Então, não é exagero a gente dizer que eles estão longe da democracia. É, que você fala assim, ah, fascista isso, fascista aquilo, cara, que é muito perigoso, a gente defende todo mundo como fascista. Nem todo mundo que defende esses valores conservadores são fascistas. Inclusive o conservadorismo não é fascismo. O conservadorismo é um outro ponto de vista. A própria direita tem correntes completamente diferentes do que desses setores, digamos, mais radicalizados. Não, sim, correto. Correntes liberais mesmo, né, que são totalmente opostas a isso aí. Então nós temos que evitar esse debate de direita e esquerda e definir realmente onde está o perigo. que é o autoritarismo, que é o fundamentalismo político. E isso, a declaração, ela deixa bem desnudada essa contradição. Então, por isso que esses grupos acabaram atacando grupos de direitos humanos, criando inverdades, para criar uma sensação, inclusive para, vamos dizer assim, desinformar a população. Então, o evento Sarau, ele serve justamente para debater isso com quem estiver lá. Esse vai ser o segundo Sarau que a entidade está fazendo, né? O primeiro foi o Sarau do Telhado, que foi bem sucedido, que era para nós arrecadar fundos para a construção do telhado, né? Que é outra coisa, o CDH não vive de verba estatal, não tem nenhuma contribuição dos membros mesmo, então ela sobrevive das suas próprias atividades, né? E a maior parte das entidades que existem no mundo, ela sobrevive por conta própria e através da colaboração de entidades internacionais, né? Que o que surge assim, de participação estatal são sempre editais que têm caráter comunitário, né? Que nem pontos de cultura e outras atividades. Então, a atividade que vamos estar realizando agora é justamente para abrir esse debate, né? Eu vou pegar aqui exatamente o endereço com o nome da rua para o pessoal aí já ficar ligado. Então vamos reforçar o convite aqui para os ouvintes que estão nos acompanhando. Então lembrando que sábado que vem, né? A preço popular. Sábado que vem, ali na sede do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu, a partir de que horário, mais ou menos? 5 horas. Já vão estar nos reunindo, né? Já vai ter lá um esquenta, né? Uma roda de e conversa. O nome da rua, olha só, é Alameda Batuíba. Então, isso aí tem que decorar, tinha que estar escrito Batuíba. Eu não lembraria de cabeça. Batuíba 146, ali na Vila A. Ponto de referência é esse que a gente citou aqui, né? A antiga Cobal, futuro mercado municipal, né? É, entrando, daí a primeira esquina, né? Subindo, na Rua do Chororó. Antigo com, Chororó. Com placa ali identificando, como você tem, disse. Na esquina tem, daí entrando tem um muro, tá escrito, né? Centro de Direitos Humanos, vai ser. Não tem como errar, né? Tem um mural assim com pintado na casa, então é fácil de achar. E também, quem quiser outras informações, no Facebook, consegue localizar? Consegue, ali? Entra lá no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, né, que temos a nossa página, tem um evento, tem um cartaz, inclusive, né, tem toda essa, todas as informações necessárias. Né. E daí a gente convida a população para ir lá, para conversar, para dialogar, tirar as dúvidas, né, que o evento realmente é para... temos um bate-papo bem aberto, explicando, né, conceituando o que é o Direitos Humanos, né, tentando tirar essa confusão que foi criada. Esclarecendo que ele é uma... Lembrando que quando ele foi declarado isso, ele era uma ferramenta de oposição ao Oriente Socialista. Então, mais uma vez, é contraditório dizer que direitos humanos e comunismo são a mesma coisa. E, portanto, né, frisando também aí que quem quiser, né, porque a instituição é mantida por voluntários, como você colocou, quem quiser conhecer mais, até para futuramente se engajar com o Centro de Direitos Humanos, é bem-vindo também. Bem-vindo. Né? Ah, e para ser membro do colegiado, basta ter uma atividade relacionada, né, e participar das reuniões, que são Assembleias Gerais, todo primeiro sábado. Então, um número X de participação, né, tendo já já atuação, né, o ativismo relacionado com os direitos humanos, já se torna membro do centro, né, a partir desse momento. Conversei aqui, portanto, com o Cláudio Siqueira, ele que é membro do colegiado, também integrante ali do Núcleo de Comunicação do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação na RCI. Eu que agradeço. Tá. Bom dia.